11. Otto wird interviewt. Natürlich ist er begeistert von Portugal. Nur eines gefällt ihm nicht. Hören Sie, was es ist. Desculpe, fala português? Sim, falo pouco. Ótimo. Qual é a sua nacionalidade? Sou austríaco. Gosta de Portugal? Gosto muito do sol, do mar, da cozinha portuguesa, das pessoas. Só não gosto nada de conduzir em Portugal. Os automobilistas são malucos.